torre Alvador. 3601 na posição 09. Pushback acionamento. Então, 3601, posição 09, coordenação aqui, pessoal, reporte para o táxi. Coordena, autorizando, chama para o táxi, 3601. Torre TAM 3601 está pronta para o táxi com 81 passageiros a bordo. Corrigindo, tem 1 pessoas a bordo. 4 horas e 30 de autonomia, alternando com fins. Confirma apenas o PUB, por gentileza. 81. Sente o TAM 3601, táxi autorizado até o ponto de espera. Táxi será via Pátio 1 e Índia. No ponto de espera, chama pronto, o altímetro no 0-1-5. Com 1-0-1-5, a gente vai até o ponto de espera da pista 1-0, Pátio e Taxiway Índia, chamando pronto, TAM 3601. Corre da 3601, ponto de espera da 10 pronto. TAM 3601 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, o vento é calmo. Alinha e decola da pista 10, TAM 3601. 3601, decolado de Salvador 09, chama o controle agora em 120.8, bom voo. 1208, controle de Salvador, muito grato, excelente dia, 3601. Controle de Salvador, excelente dia, TAM 3601. TAM 3601, bom dia, contato radar de decolagem, sou para o Rejo 360, saída da EO Leda Bridge, após 2 mil pés, vou direto Leda. Após 2 mil, direto Leda, TAM 3601, subindo para o nível 360. TAM 3601, super restrito, ao nível de voo 340. 340 restrito, TAM 3601. comandou Santa 3601. Prossiga. Vai passar 180, mantendo o sul. Chame agora o Recife, 1251, lanterna 133, sinal 25. 251, 3325, obrigado, uma boa noite. Chenar 6312. 6251, Tacente da Fox. 6251, Fox Trot confere informação em curso. Pronto, cópia 360 nível para Guarulhos. Afirmativo, calma. Chenar 6251, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, perfil da saída da El Leda. Após Leda, voa direto, posição bridge. Bravo Romeu, Índia Delta, é quando intercepta a rota Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após conforme o plano. 5063 no transponder, o controle opera em 120, 18, Xené 6251. O Guarulhos 360, decola da 10 com curva à direita, ponte, saída da El. Transição Leda, após bridge, Upper Zulu 16, BHZ. 5063 o transponder e 1208 para o controle. Este é o Chenar 6251. Protegimento correto, posição no 1, reporte quando pronto. Tomará 6251.